vezes a vida parece um ringue. O inimigo perturba, afronta e quer nos ver no chão, com seus golpes baixos de onde não esperamos. Nos traz a surpresa e o pensamento que foi campeão. Ele até pensou que te venceu. Você no chão e o juiz contando de 1 a 10. A torcida contra se alegrando, ele já caiu e não vai se levantar. Mas de repente vem o amigo, o amigo Espírito Santo que está em todas e te diz: não temas, esta luta já foi vencida pelo sangue precioso que Jesus verteu na cruz. E a surpresa acontece agora. Se levante e veja. Nocaute em Satanás. Pensou que te venceu, mas ele esqueceu. Você é de Jesus. Nocaute em Satanás. Todas as vezes que você pensar, eu já perdi. Levante e veja como viu Davi. Indo ao chão. Mas de repente veio o amigo que está em todas e te diz: não temas, a luta foi vencida pelo sangue precioso que Jesus verteu na cruz. E a surpresa acontece agora. Se levante e veja. Nocaute em Satanás. Pensou que te venceu, mas ele esqueceu. Você é de Jesus. Nocaute em Satanás. Todas as vezes que você pensar, eu já perdi. Levante e veja como viu Davi. O inimigo com toda a sua força indo ao chão. Nocaute em Satanás. Pensou que me venceu. Satanás, todas as vezes que você pensar, eu já perdi.